E aí, Binho, firmeza, rapaz? Oi, aí, Black Sam, firmão? É louco aquele tema, hein? Que aprendi no movimento, não foi preciso de curso. Pode criar, a base é essa, vamos fazer o som agora, então? Só se for agora. Eu posso até falar o que você não quer escutar. Eu posso até ser diferente de você o parecer. Sabe por quê? Sabe por quê? R.A.P. Três letras que aumentam o meu discurso. É o seguinte, meu estilo não escolhi, me veio como requinte. Porque desde que eu me conheço por gente, tomo minha dose de H2 que é frequente. Alimento pra mente, estoura até a caixa de tom quente. Independente da torcida, ser fiel ou não. Se é hip hop, eu tô falando da maior nação. Se é hip hop, eu tô falando da maior nação. E sem enrolação, eu passo a bola pro irmãozão chegar. Eu posso até falar o que você não quer escutar. Eu posso até ser diferente de você o parecer. Sabe por quê? Sabe por quê? R.A.P. Três letras que aumentam o meu discurso. Que eu aprendi no movimento, não foi preciso de curso. Eu posso até falar o que você não quer escutar. Eu posso até ser diferente de você o parecer. Sabe por quê? Sabe por quê? Pois vem com nós, rapaz, nada de ficar para trás. Se o movimento é cultura pra gente, é isso e mais. Mais que mais, mostra que você é verdadeiro. Que da quebra do pimentas representa o mundo inteiro. Tem que analisar o que é certo, não só na imaginação. Ou fica só de alucinação, sentindo a trilha sonora que é uma pancada e vibra até o coração. Esse é o som das ruas, meu irmão. Guerreiro louco, não sabe se bode. Agora está envolvido, é estalanista. Com corpo, a mente, abolicionista. Com a doutrina de saber chegar, se quiser alcançar algum lugar. O rap é desse jeito, trutar. Ó, nós aqui então, no proceder. E todo mundo vai saber que somos caifaces, pronto pra você. Revolução é consciência pros irmãos, engatilhando uma nação, por quê? Eu posso até falar o que você não quer escutar. Eu posso até ser diferente de você o parecer. Sabe por quê? Sabe por quê? R.A.P. Três letras que aumentam o meu discurso. Que aprendi no movimento, não foi preciso de curso. Eu posso até falar o que você não quer. Eu posso até ser diferente de você o parecer. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não dispenso discurso, eu tô ciente que o percurso é tenso. Pra quem se envolve e quem não se move. E tudo é só na voz que se resolve. Pode crer. É a voz de quem não tem voz pelo R.A.P. Pra quem absorve no movimento. A filosofia do fortalecimento é mais que compromisso, é casamento. Não é juramento, mas eu tô dentro. Por quê? Porque não pode ficar parado se é chamado movimento. Não falta ideia, falta evento. Mas a nossa luta continua. Caifaces, street style underground. Because the life is not a playground. Porque até em inglês original se escreve original. Original. Eu posso até falar o que você não quer escutar. Eu posso até ser diferente de você o parecer. Sabe por quê? Sabe por quê? R.A.P. Três letras que aumentam o meu discurso. Que eu aprendi no movimento, não foi preciso de curso. Eu posso até falar o que você não quer escutar. Eu posso até ser diferente de você o parecer. Sabe por quê? Sabe por quê? O movimento é diferente. Inteligência e humildade é sempre à frente. Pra fortalecer a corrente. Leal, guerreiro, sangue quente. Da missão riscar naturalmente. Arrebenta nas picapes, me entende no beat. Do sair de sente saudade dos parceiros e das meninas que no passado envolviam a família hip hop. Hip hop. Essa é a minha cultura.